Outra noite em claro na melhor suíte. Tudo já deu errado, meu corpo admite. Sonhando muito alto, o chão é o limite. Outra vez eu me perdi. Diamantes no meu peito, cetim na minha pele. Na madrugada fria eu sou uma febre. Buscando em mim porque ninguém consegue. Só permanecer aqui. Do campo pro asfalto, uma jaqueta e queixo alto. Vou rasgando pela noite, coração na mão. Fugindo de mim mesmo e de todo o meu passado. Me pagando eu finjo, mato amores em vão. Cama de qualquer pessoa pra me preencher. São Paulo é uma droga, vai usar você. Milhares de pessoas no banheiro a padecer. Você vai subir, você vai descer. Toda noite eu saio pra fugir de mim. E toda noite eu sempre me encontro assim. Meu Deus, você jurou que ia cuidar de mim. Deu tudo o que eu tenho, tirou o que eu tinha. Eu fujo de mim, me encontro na saída. Mas vou me acostumar. Outra noite eu me entrego, tampo de um arranha-céu. Sou dono do mundo, sonho de aluguel. E quando me encaro, suspiro com a voz baixa. Eu não me sinto mal, eu só não sinto nada. Do campo pro asfalto, uma jaqueta e queixo alto. Vou rasgando pela noite, coração na mão. Fugindo de mim mesmo e de todo o meu passado. Me pagando eu finjo, mato amores em vão. Cama de qualquer pessoa pra me preencher. São Paulo é uma droga, vai usar você. Milhares de pessoas no banheiro a padecer. Você vai subir, você vai descer. Toda noite eu saio pra fugir de mim. E toda noite eu sempre me encontro assim. Meu Deus, você jurou que ia cuidar de mim.